Dadá? Fala, chuchu. Chuchu, vai comer o seu cu. Senhores, a mais um Instituto Cast, o podcast do Bairro do Instituto. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os nossos cinéfilos amigos. Magi. Oi. Inferno. Oi. Eunuco. Oi. Dadá, o Joker. É, o Dadá. Crianças, estávamos aqui, como sempre, discutindo os assuntos do dia, os assuntos que poderíamos ou não estar falando para vocês, porque são pessoas interessantes, são pessoas divertidas, vocês deveriam nos ouvir com mais frequência. Então resolvemos falar sobre as incríveis novidades relativas a cinema que aconteceram essa semana e falar um pouquinho do Globo de Ouro, porque os assuntos que a gente vai falar, nós percebemos que não dá um podcast inteiro, então a gente precisa enrolar com algum assunto aleatório. Então, sem mais delongas, segue o baile! Homem-Formiga que não é um Homem-Formiga, né? Não. O Michael Douglas, né? Diga qual é a notícia. É, não sei se pode dizer que já está confirmado. Eu vi hoje dizendo que já estava confirmado, embora do vídeo... Ele já deu declaração sobre isso. Mas ele deu a declaração? Legal. Bacana. Isso quer dizer o seguinte, teremos um bom ator fazendo... Fazendo um personagem bacana. Um personagem de merda, pode crer. Existe a grande possibilidade de nós termos um Homem de Ferro de novo, cara. Com a mesma qualidade, com um ator com a mesma qualidade. Embora eu acho que o Michael Douglas já foi melhor, né? Peraí, Dada, mas não foi isso que eu te perguntei. Vamos ver como é que vai sair. Eu perguntei qual era a notícia. Então tá, a notícia... É essa, porra. Caralho, deixa eu falar, não me atrapalhe. Eu preciso pegar em bala, igual o Léo. Vai, carro velho. Calem a boca! Calem a boca! Eu já falei pro senhor não dirigir a palavra a mim. A notícia é o seguinte, que o Michael Douglas seria um personagem no Homem-Formiga, só que ainda não sabe, a gente sabe que ele vai ser o Hank Pym. Agora, como vai ser o desenrolar dessa história... Né, a gente não sabe exatamente. Deixa eu dar uma pergunta pra vocês. O Michael Douglas, ele não foi acusado de bater na mulher dele? Sim! Do gênero, perfeito pro papel. Né? Já tem algo que o personagem faz. Michael Isso. Douglas, pra vocês, nerds juvenis que não estão lembrados, é o cara que conseguiu fazer duas coisas épicas na vida. Comeu a Sharon Stone no auge e comeu a Catherine Zeta-Jones no auge. Pegou câncer de garganta chupando a buceta. Também. No auge. No auge. Tudo no auge. Enfim, o que acontece é o seguinte, Michael Douglas é o Hank Pym. Ele em algum momento vai inventar as partículas Pym, porque ele é egocêntrico, ele coloca o nome dele mesmo na descoberta dele, porque ele é o Senhor Fodão. Mas ele é o Michael Douglas, então ele obviamente não vai ser o Homem-Formiga. O Homem-Formiga vai ser outro cara, o tal do Paul Rudd, que esse cara vai ser o Scott Lang. Então provavelmente o Homem-Formiga vai ser o Scott Lang, que deve roubar a tecnologia ou alguma merda do jeito. O Michael Douglas vai ser o quê, então? Cara, eu tenho uma filosofia, peraí. Ele vai ser o Hank Pym, cara. Ele vai ser o cara que inventa a tecnologia. E o tal do Paul Rudd vai ser quem? Scott Lang. O segundo Homem-Formiga. E o Michael Douglas vai ser quem? O primeiro Homem-Formiga. Mas eu acho que nesse filme ele não vai ser o Homem-Formiga. Ou você imagina o Michael Douglas colocando um colante sempre? Cara, não quero imaginar isso. Não quero. Eu imagino o seguinte, o Hank Pym só criou uma única coisa decente em toda a historiografia dele, a porra do Ultron. Nos filmes, quem cria o Ultron é o Tony Stark. Então esse cara é inútil, encontraram uma utilidade para ele no cinema. Ele vai ser o cara que vai criar a tecnologia pro Homem-Formiga. O cara é tão ruim que vai ser coadjuvante no próprio filme. Bicho, ele vai ser o Bruce Wayne no Batman do Futuro, né? Mais ou menos isso. Boa, Dada. Eu não entendi porra nenhuma aqui, porque pra mim o filme do Homem-Formiga ia ser um filme assim mais humorado, né? ação, uma coisa assim, pequenos espiões. Ó, vou te explicar. Não, deixa eu terminar, deixa eu terminar. Aí contrata um cara pesado, denso, como o Michael Douglas, o cara fez um Dia de Fúria, né? Porra, sabe, eu não consigo olhar pro Michael Douglas e ver o Hank Pym ali, cara. Sei lá, vai ser qualquer coisa, menos o Hank Pym dos quadrinhos. Tá, eu te faço a seguinte pergunta. Quem é o Hank Pym nos quadrinhos, além de ser um cara que dá porrada na mulher? Aí, cara, não, tudo bem, ele já teve trocentas personalidades, até porque sempre foi um personagem bucha que nunca teve uma linha mestra, né? Meu, acho que desenvolveram uma personalidade do Hank Pym, assim, nos últimos 10 anos, entendeu? Então, foda-se. Cara, o melhor Hank Pym é o Hank Pym da linha Ultimate, olha lá. Porque ele concentra toda a merdice do Hank Pym num personagem engraçado. Vocês acham que existe a possibilidade de nós termos o Homem-Formiga e no mesmo filme, no caso seria o Michael Douglas, o Jaqueta Amarela? Não. No máximo, o Michael Douglas vai encolher pra resolver alguma paradinha assim que não tem que sair na porrada com ninguém, tá? Será que pode ter um spin-off da Vespa? Tipo, ela fazer uma ponta no filme? Cara, eu acho que é bem capaz de ter uma Janet Van Dyne, mas daí pra ela virar a Vespa. Até porque a Vespa, cara, é um conceito mais bizarro que o Homem-Formiga. O Homem-Formiga, ok, ele fica pequeno e ele tem um capacete lá que libera feromônios pra correr. Formiga, tá, ok. A Vespa nasce asas de Vespa nas costas dela. Ela, na linha Ultimate ela é mutante, né? Não, tudo bem, né? É mutante e é a oriental. Uhum. É, na linha Ultimate, ok, mas a original, que é que vale, eu nunca entendi muito bem. Tipo, ela fica pequena e surge as asas nela. Que merda é essa? Ela diminui ao ponto de virar uma Vespa, entendeu? Ah, não entendi. É uma merda. É uma idiota. Mas, cara, o que vai acontecer vai ser isso. Vai ser um filme de ação e o... Puta, o pior que a analogia que o Dada fez do Batman do Futuro é perfeita. Porque no Batman do Futuro, o moleque, o Zé Bosta lá... Ele rouba a roupa do Batman. Aí o Batman fica tentando roubar... O Bruce Wayne fica tentando recuperar a roupa. Até uma hora que eles entram lá. Eles entram no acordo e, ok, ele passa a origem do moleque. Cara, vai ser a mesma merda. Você vai ver. A única diferença é que nós vamos ter, tipo, o Batman do futuro, onde o Hank Pym é tão merda, mas tão merda que ele nem chegou a ser o Batman. O cara já roubou ele duas vezes. É, exato. Eu perguntei, em algum ponto do filme, tipo, o Scott Lang vai estar fudido lá, meu Deus, e agora fudeu. Aí vai aparecer o Michael Douglas que é atualizado e vai resolver a parada. É mais ou menos isso que vai acontecer, assim. É de certeza. Ou então o Michael Douglas vai virar pra ele no comunicador e falar, ó, faz isso, faz aquilo, aperta tal botão. Tipo, vai começar a orientá-lo via Wi-Fi mesmo. Cara, estilo Barry Allen ensinando o Wally West, sabe? Foto splash. Ah, como você tá miniaturizado, sua densidade tá assim, então você pode fazer... Ah, cara, esse filme é só uma merda, velho. Bom, daí o seguinte, cara, é uma porta pra que o Michael Douglas seja o cara que comanda tudo de fora, da central, né, lá nos Vingadores... Futuramente, entendeu? Duvida? Não, duvido. O Hank Pym poderia ser muito bem uma espécie de estrategista trabalhando com os Vingadores. Tipo, gente, eu literalmente vou tomar conta das paradas enquanto vocês batem no monte. Cara, não entra na minha cabeça, Rafa. É pelo seguinte, porra, eu sou fãzão do Michael Douglas, acho ele um puta ator. Cara, o cara fez Wall Street, fez o Dia de Fúria, fez aquele filme com a Sharon Stone, só filmes pesados, filmes densos. Atração Fatal. O cara só faz filme assim. Pô, o cara fez aquele filme que ele arruma um amante, só que a amante é maníaca possessiva e tenta matar a mulher dele. Chuta assassino. Cara, ele só faz filme barra pesada. Eu não consigo conceber esse cara fazendo piadinha com o Downey Jr. Então, aconteceu o seguinte, ele vai aparecer por 5 minutos na tela, só pra ter um nome pesadão no filme, pra ser o cientista que queria a roupa, e provavelmente a roupa vai ser roubada e ele vai morrer. Ah, cara, sei lá, eu acho que é uma escolha tão infeliz da Marvel, cara. Então, foi pra manter, engraçadinho. Eles podem usar uma dinâmica que dá assim muito certo. Quer ver? Inferno, o Tommy Lee Jones é um cara engraçado? Ah, não, eu sabia que você ia falar isso. Tommy Lee Jones, quando quer ser, ele é engraçado assim. Não, cara, quando você... Uma coisa que você faz, se faz muito em comédia, é pegar um cara que é engraçado e um cara que não é engraçado e botar eles juntos. Não, mas aí você se engana. O Tommy Lee Jones é o tipo do cara que faz você rir sem eles botar um sorriso. Ele em Homem de Preto, ele fazia você rir só com o olhar dele. Ele consegue passar graça sendo sério. Michael Douglas não faz isso. Mas isso só funciona se você tiver um cara engraçado junto. Sim, você tem que ter escada. Você tem que ter escada. Não adianta ter dois caras sérios, entendeu? Tem que ser sério. E escada. A seriedade funcionava. A seriedade funcionava de acordo com a situação que era criada. Entendeu? Mas não é porque ele é engraçado. Ele não é engraçado. Mas não sei, cara. Eu acho que pode funcionar. O Michael Douglas como o Hank Pensin. Mas eu acho que pode dar merda por outras razões, cara. Eu acho que eles estão complicando uma coisa que era desnecessária, entendeu? Uma coisa que era simples. Sabe qual eu acho? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, bem ou mal... Eu acho que não vai, porra! O Eunuco tá falando. Eu acho que eu vou ser rápido pro Dadá poder não perder o raciocínio. Tudo que tá acontecendo é o seguinte, todos os filmes da Marvel têm uma história A, B ou C que eles pegaram pra copiar. Uma história A, B ou C boa, tipo... Fizeram uma merda no Homem de Ferro 3, mas a história da Extremis era boa. O Capitão América, fizeram uma merda no filme, mas era basicamente aquela primeira parte dos Supremos. Então eles foram criando os filmes, pegando referências boas aqui e ali. Não tem nenhuma referência boa com a Hank Pym. Tipo, o personagem é muito merdão, não dá pra fazer nada com ele. A única coisa boa que ele fez passaram pra porra do Downey Jr. Eles tinham que fazer aquele Hank Pym de macacão vermelho. Que ficava tirando as coisas do bolso. Merda, mas sei lá, era. Tipo, eu... Vai ser o quê? Vai ser a Buma da Cápsula Corp? Tipo, é, precisamos de uma nave. É, isso mesmo. Tirava a nave do bolso e aumentava ela. Porra, eu achava sensacional, cara. E ele tinha uma desculpa pra ter bolsos. Ao contrário. Não, isso daí parece muito. Os Impossíveis. Isso é muito Hanna-Barbera, mano. Ah, mas era legal. Enfim. Just as the time bell rings. Now it's time to go home. And he makes it fast with one more thing. Mas não temos apenas Michael Douglas como anunciado essa semana pra Marvel. Ah! Tem um cara muito mais legal, um cara versátil, um cara que faz personagens totalmente distintos um do outro. É o senhor Joãozinho Profundo. Joãozinho Profundo está acertando com a Marvel para ser o Doutor Esquisito. Johnny Depp, Doutor Estranho. O que vocês acham? É uma merda! Ah, caralho. Eu acho uma merda e já vão. Vai ter Tim Burton no filme? É, primeira pergunta, né? Ele vai comer a mulher do Tim Burton? Porque o Tim Burton gosta de filmar ele comendo a mulher dele. Espera um pouquinho, Inferno. Ô, imagina, você tá aí, engraçado. Pô. Por que que eu... É. Eu vim falar, você me empurra. É, mas é que assim, cara. Aqui você tem que pegar o pau e bater na mesa. Você tem que se impor, cara. O que que você... Do Johnny Depp como o Doutor Estranho? Pô, ao invés dele ter um problema nas mãos, ele vai ter um problema com alcoolismo, drogas ou alguma coisa que fez ele perder o raciocínio lógico e vai virar o mago supremo do mundo. Cara, esse filme vai ser uma merda. Vai, uma porcaria. Tem chance de ser algo diferente de uma merda. Cara, o Johnny Depp, ele não é um mau ator. Ele não é um ator excelente, mas ele também não é um mau ator. Ele é um bom ator. Só que ele tá preguiçoso. Cara. Ele criou um personagem com o Jack Sparrow e tá repetindo esse personagem há quanto tempo já, cara? Eu ia falar isso agora, cara. Eu não gosto. Dadá, picotou, hein? Nossa, tá picotando feio, Dadá. Picotou, né? Ó, alô, tá me ouvindo? Agora sim, deu uma picotada, volta ao que você ia falar. Vou começar de novo. Não, pode parar. Conecta de novo. Sua internet tá boa. Peraí. Eu não consigo, eu já apertei o botão e não fecha. Agora tá legal, tenta falar agora. Pelo amor de Deus, né, porra? Agora ele cai. Não sei, eu... Ó, e agora, Dadá? Fala. Alô, você tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Dadá, assiste. Reseta teu computador aí, depois você volta, vai. Agora não. Agora sim, agora não. Reinicia teu modem, reinicia o computador. Vou reiniciar aqui. É, tchau. Depois você volta. Então, voltando ao Johnny Depp. O meu problema é esse, cara. Eu não acho o Johnny Depp um ator ruim, de forma alguma. Mas ele tá preguiçoso, cara. Ele tá fazendo a mesma coisa, porra, já tem um tempão. Sabe o que eu vi hoje, cara? Ah. Eu tô de férias, né? Aí hoje de manhã eu tava vendo Edward Mãos de Tesoura no FX. Cara, que filme foda, cara. Que filme, porra. Mas é aquilo, é um filme de 1990. Sim. Né? como o Johnny Depp tava bom nesse filme, como o Edward Montgomery é um personagem, caralho, você tá 20 anos, denso. Né, cara? Você ainda cara, denso, bonito, poético, enfim, a interpretação dele foi ótima. 20 anos depois você ainda fala e o nego sabe quem é Edward Montgomery. Né? O filme é lindo. Só que é como o Léo falou, ele chegou no estágio da vida dele que ele se acomodou de uma tal forma, ele ficou tão preguiçoso. O último filme dele, cara, foi um desastre. Você assistiu, hein, cara? Não, ninguém assistiu, acho que nem a mãe dele assistiu, cara. Cavaleiro Solitário? Foi, ele fez o tonto com aquela. Com uma galinha morta na cabeça, cara. Cara, ele é o Jack Sparrow com um corvo na cabeça. É o Jack Sparrow com uma galinha morta na cabeça e sem água. E pior que é a mesma dinâmica do Piratas do Caribe. É o herói bonitão, todo querendo dar uma de sério e todo mundo cagando pra ele. E o Johnny Depp lá como coadjuvante de elite, engraçado, que só fala merda e conquista as garotas. Triste, é foda. Cara. Triste. Cara, esse filme é muito ruim, né? É ruim pra caralho. Cara, ruim, mas tão ruim, que se você for comparar com Faroeste ruim, eu acho que o Jonah Hex ganha. Eu tenho uma teoria, cara. Filmes da Disney que não são animações são ruins. Não. Eu não me lembro de um filme bom da Disney com atores reais que seja um bom filme. Que você. Esse filme é muito bom. Se não é animação, não presta pra da Disney assim, cara. Cara, o primeiro Pirata do Caribe foi um bom filme, sim. Foi sim, o primeiro, mas depois eles repetiram o mesmo filme duas vezes? É, o primeiro. Três vezes, aliás. É, vamos fazer a quarta agora. Não, a quinta. Quarta foi aquele típica... com a. É, água de não sei o quê. É aquela típica situação que realmente a sequência caga, né, cara? Se o primeiro Pirata tivesse ficado só nele, ia ter valorizado aquele filme pra caramba, cara. Ia ser um filme tão foda. Aí os caras fazem a sequência, parece que caga até o primeiro. É que nem o Se Beber Não Case, cara. Se não tivesse tido 2 ou 3, ia ser ia virar um clássico aquele filme. Aquele filme é épico, mas... Foda, né? Dinheiro fala mais alto que arte. Não, de repente ele sai da zona de conforto, né? Porque talento ele tem, ele já mostrou que tem talento. De repente ele sai da zona de conforto, né? Um personagem que... Doutor Estranho, né? Tem a ver com aquele lado esquisito dele. Ah, de repente pode ser algo interessante, né? Se bem executado, pode dar certo. Eu não vejo... Eu, a princípio, até enxergo bem o Johnny Depp. Eu não vejo o Johnny Depp como um mau nome para ser o Doutor Estranho. Eu acho que ele tem cara de Doutor Estranho. Uhum. Até pelas coisas que ele já fez. A minha coisa com o Johnny Depp, eu posso dizer que é absurdo. Cara, sabe um filme bom que eu vi com ele que tem assim, uma certa atmosfera que faz ele ser um bom Doutor Estranho? Janela Secreta. Ele interpreta é uma história do Stephen King, que ele é um escritor que se isola numa cabana com a mulher. Uhum. E aparece um cara do nada dizendo que ele roubou a história. Uma história desse cara. Na verdade, o psicopata é ele mesmo. Ele nem começou a escrever a história e o cara fica caçando ele. Você tá roubando a minha ideia, tá roubando a minha ideia. Toda hora o cara aparece, o cara sacaneia ele pra cacete. E a mulher dele começa a ficar paranoica. No final do filme, o que é que acontece? O cara que tava dizendo que tava roubando a ideia era ele mesmo. Era como se fosse um personagem na cabeça dele. Que tava forçando ele a matar outras pessoas para poder dar continuidade à história. Tipo, na minha história você tem que matar, na minha história tem que fazer isso e aquilo. Ele vai, ele mata a mulher, ele coloca a mulher embaixo da terra, do quintal da casa. E todo mundo na cidadezinha sabe que ele matou a mulher, mas não tem prova. O filme é todo esquisito. É bem a cara do Johnny Depp mesmo. O filme é bem estranho. Mas é um bom filme. É um thriller de cara, suspense. Cara, esse filme dá medo no final. Porque no final começa a acontecer umas coisas que você acha que é sobrenatural. Aí você depois percebe que, na verdade, ele era o assassino. Que aquele sujeito era a projeção da mente dele. Então, viu, leitores, ouvintes? A gente escolheriza mesmo. No final, o assassino é o próprio Johnny Depp, tá? Esse filme foi feito em 95. Se você não viu, foda-se. Foda-se. A gente conta mesmo. E esse filme de 95, ele parece Jack Sparrow? Não. Não. Ele parece um cara que passou a vida inteira escrevendo, bebendo, fumando e cagando pras coisas. É, o que a gente tava falando, Johnny Depp não é só Jack Sparrow, ele consegue ser um bom ator, ele tá numa zona de conforto, ele tem que sair da zona de conforto. Tomara que o Doutor Estranho faça com que ele saia disso, mas quando ele quer, ele é um bom ator, sim. Cara, quem dirigiu o Cavaleiro Solitário? Ah, sei lá, cara. Foi o Booker Hatch, não? Aí, Google. Não foi o Tim Burton, né? Eu acho não. que vai, mano. Não, senão seu Caldeiro Solitário seria no escuro, à noite, no cemitério, cara. É. Gore Verbinski. Gore Verbinski dirigiu essa porra? É. De acordo com Adoro Cinema, nunca ouvi falar. O Gore Verbinski é só filme conceitual, tipo, ele pega uma história boa e transforma uma história de merda porque é conceitual. Eu ia dizer que de repente ele trabalhar com um diretor diferente do Tim Burton podia ajudar, mas não ajudou com o Cavaleiro Zodíaco. Ele fez aquele filme com a Jolie, ele passa em Veneza, uma merda de filme, um cocô de filme. E... Repete, Dadá. O pirata lá, cara, o Jack Sparrow. É assim, tem momentos que você olha e fala, cara, é o Jack Sparrow, não é possível. Outra tem horas que não. Ele tá interpretando bem e tudo mais, não é o Jack Sparrow, mas o rosto dele não consigo assimilar outro personagem, cara. A menos que seja o Willy Wonka, né? O Willy Wonka não era Willy o Jack Wonka. Sparrow, mas era estranho. Mas era estranho, é. Mas tá aí, olha a parada, entendeu? Ele se... Bem fazendo personagens que não são normais, que tem uma personalidade mais. É, mais o quê? Mais. Me deem palavras aí, vai. Me faltou agora. É novidade, né, Dadá? Vai a merda, cara. Vai a merda, velho. Eu acho que o problema do Johnny Depp é o seguinte: ele é um excelente ator quando alguém dá pra ele um papel. Do tipo, tá vendo esse cara é. Ele é maluco, ele é esquisito, ele é estranho, ele come merda. Seja esse cara. Agora, quando o diretor vira pra ele, seja você mesmo, aí que dá merda. Você concorda, Marinho? Não, alguém viu a Fantástica Fábrica de Chocolate? Ele tá no automático também lá do. Não, ele tá tendo um risco comigo. Exatamente. Mas eu acho que ele tem um... Ah, desculpa, termina. Quando ele pega um personagem pré-determinado, tipo, um personagem que já existe num ponto do quadro, ou ele simplesmente segue um script, ele é bom. Quando dão liberdade criativa, ele faz bom. Cara, eu acho que é bom. Eu acho que o Willy Wonka tem tanto trejeito do Jack Sparrow, velho. Isso que eu ia falar, não achei grande coisa, não. Eu vi o clássico, o original... E porra, o ator que fez o original, que agora eu não vou lembrar o nome dele mesmo. É muito melhor. Cara, ele é. Não foi Mel Brooks, não, né? Não. Deixa eu dar uma olhada. Estive falando, vou perguntar aquele que sabe. Tá, mas o chapeleiro louco dele, do Alice da Paz da Maravilha, é bom? Não. O chapeleiro louco do Jack Sparrow. Mas também tem quem é que tá naquela porra de vida naquele filme? Cara, pra mim, o chapeleiro pra mim é o Willy Wonka, cara. Entendeu? É, pra mim é o mesmo personagem. É o Gene Wilder, o interno. Gene Wilder. Ah, sim, eu fazia a dupla de comédia com o Negão, que é ele era cego. Não, o Negão era cego e ele era surdo. Cegos, surdos e loucos. Ah, caralho, que foda. Esse é um do caralho, né? Velho, o Gene Wilder ele tá assustador nesse filme, velho. Tá, cara, mas o Willy Wonka é assustador. Sim. O Johnny Depp não pegou isso, ele não captou isso. O Johnny Depp fez um Willy Wonka... Mongoloide. Palhaço. Ele não é palhaço, ele é caricato. É, caricato, estereotipado. Jack Sparrow. Voltamos ao digníssimo Jack Sparrow. Cara, que praga pro Johnny Depp fez isso, hein? Foi, cara. Não, realmente, o Jack Sparrow foi uma desgraça na carreira do Johnny Depp, cara. Parece que depois do Jack Sparrow, tudo que ele faz é igual. O Chapeleiro também é a mesma coisa. Ele assim, o personagem é diferente, mas os trejeitos, cara, a linguagem corporal, é tudo igual, saca? É tudo o Chapeleiro louco desse filme tá mais pra Chapeleiro louco do livro do Batman do que Chapeleiro louco de Alice. Cara, isso! Concordo! Não sei, sei lá, tô ficando triste. Esse filme também vai ser uma merda. Pô, tinha tanta esperança de ser uma coisa legal, tudo estranho. Não, então fique mais triste, porque deve sair o Alice no País das Maravilhas 2 e o Piratas do Caribe 5 ou 6, sei lá, no que vem. Vai ano ser que vem. 5 agora. Aproveitando esse ensejo de coisas que vamos deixar triste. E essas séries da Marvel pra Netflix? Acho uma boa. A gente volta disso, né, cara? Eu acho que vai ser meia boca, como tudo que a Marvel faz pra TV. Não, eu acho que. Mas quem vai produzir? Vai ser a Marvel ou a Netflix? A Marvel. A Netflix só vai comprar da Marvel? Não vai se meter na produção? Não, quem vai produzir é a Marvel. Ah, bom. Ah, isso é uma merda, porque tudo que a Netflix faz é bom. É, cara, eles têm uma liberdade criativa, eles não têm as amarras que tem a TV, né, convencional, então eles fazem coisas mais ousadas, bem mais ousadas. Quem viu House of Cards, quem viu Orange is the New Black, como eu vi, caralho, foda, foda, duas séries excepcionais da Netflix. Eles têm essa liberdade. Eu tenho certeza, se eles forem manter o mesmo nível de Agent of the Shield, vai ser uma merda. Eu tenho que falar isso, eu estava errado. Quando saiu Agent of the Shield, eu achava que ia ser foda. Eu vi o último capítulo que mostraram por que, como o Coulson voltou à vida, mas que merda. E o Coulson voltou à vida? Cara, sabe o que é o pior? Eles não explicaram. No capítulo 11, Magic Place, o que acontece é que, ao que parece, o Nick Fury assim, forçou a Shield a fazer o Coulson voltar à vida. E fizeram assim, ó, todo mundo achou que ele ficou morto por 8 minutos, ele ficou morto por vários dias. Ele ficou morto mesmo. Pegaram o corpo dele e fizeram uma porrada de experiência científica. Tem uma cena que aparece o cérebro dele aberto, uma máquina assim, reativando os neurônios, e ele falando, me deixa morrer, me deixa morrer. Ele simplesmente foi assim, fizeram uma mágica científica de voltar à vida. Só que não explicam quem ele era, não explicam como ele voltou à vida, só falam que ele sofreu várias cirurgias, ficou morto durante 8 dias. E quando ele voltou à vida, tiveram que apagar a mente dele porque ele era outra coisa, não era mais humano. Mas não falam o que é. Não precisa explicar, falar que deu respawn. Não, exatamente isso. Meu, ele quer isso aí como um arco pra ele virar um vilão, uma coisa do jeito. Não explica se ele é clone, não explica se ele é android, não explica se foi magia. Só tem essa explicação de que ele não é mais humano, só isso. Tá, mas só mostra um pessoal operando a cabeça dele, nada de implante pelo corpo, nada disso? Não. Ele é orgânico, mas o processo que fez ele voltar à vida não foi totalmente explicado. Você sabe que foi uma tecnologia avançada, e aí vamos perguntar como a Shield conseguiu isso? Não sei. Ou se foi algo do tipo, sei lá, ele é um ciborgue, um android, alguma coisa, mas ao que parece ele ainda é um corpo humano, mas ele não é mais um ser humano. Olha uma língua de dança dele virar um visão. É, exatamente. Eu ainda estava com a esperança dele virar um visão. Eu achava sinceramente que ele tinha sido clonado e que os padrões mentais dele tinham sido copiados e colocados no corpo. Isso seria uma ótima explicação para o visão. Na verdade, eu acho uma explicação de merda, mas é uma explicação padrão Marvel, assim, entendeu? Eles fazem isso o tempo todo na Marvel. Só que eles não fizeram nem isso. Nem essa explicação padrão Marvel, eles. Fala, o que é ele? Ah, é um clone e a gente tinha o backup da memória dele. Pronto. Cara, cada um tem o poço de Lázaro que merece, né? Mas, pra mim é o seguinte, cara, isso aí é só pra... Eles criaram essa máquina aí só pra que se alguém morrer lá na frente... Algum vilão morrer lá na frente, roubaram a máquina da Shield e ele voltou. A informação gigantesca de todas as pessoas da série, tá? A série realmente é integrada com o universo. Toda hora aparece alguém falando do Homem de Ferro, do Capitão América. Tipo, tem um cara na equipe que vira e mexe, ele fica falando que ele é o segundo melhor, porque ele nunca conseguiu bater os tempos da Viúva Negra. Então, a história é realmente ligada ao que aconteceu nos filmes da Marvel. Mas ninguém ainda viu uma aparição especial. Só apareceu o Nick Fury num capítulo e acabou com o comportamento inteiro da série. Não precisava nem de aparição especial, né, mas o público que é isso? Eles querem ver um Tony Stark, querem ver um Capitão América aparecendo no capítulo. Não, tudo bem. Só que você... Cara, pelo menos coloca os caras lá, os personagens, entendeu? Eles tinham que ter uma pegada de Vingadores, tem aquele sentimento de Vingadores. De repente, não precisa colocar os personagens fáceis, mas... Pô, bota os personagens menores, cara. Entendeu? Bota uns heróis menores lá. É. E aí você começa a ter um sentimento parecido com o filme. É, coloca os merda de Homem-Formiga. Peraí. Qual o sentimento, Léo? A gente tá falando mal do agente da Shield. Ah, tá. Que bom. É, cara, se a agente da Shield for exibido no SBT, qual é o seu nome? Agentes do Escudo. Não, acho que vai ser só isso, sem nada, que nem o do Batman, que nem o Bird of Prey, que era mulher gato. Que não tinha nem... Ou então vai ser Não tinha ninguém. Agentes da lei. Não, vai ser muito mais safado que vocês. Vai ser Vingadores, os agentes do escudo. Os agentes do escudo, é. Pô, cara. Cara, eu tava assistindo. Não sei se vocês já viram. Tem o Netflix e tem aquele outro programa, né? O Cracker. Já viram? Sim. Então, eu tava assistindo. Sabe aquele filme do The Rock? Que ele é um soldado, aí ele volta pra cidade dele e mata todo mundo. Vocês já viram isso? Acerto de contas. Que ele chega lá de xerife e que ele anda com uma peça de três como arma. Ó, você. Como é que é o nome do filme? Acho que é Acerto de Contas, alguma coisa assim. Beleza. Eu peguei e coloquei lá pra assistir, eu gosto desse filme. Então eu coloquei pra assistir. Como é que tava o nome do filme? Com as próprias mãos. Não, mas qual que é o nome do filme? Aí, eu peguei e fui... Qual o nome do filme? Não, o nome... Eu não sei ainda, até agora, porque assim... escolhe, o filme tá lá, com as próprias mãos, né? Aí você escolhe... Você escolhe o filme da Play, aí o locutor fala, Acerto de Contas... eu lembrei, cara, que o SBT faz muito... A Record faz demais isso, né? Eles... e aí a internet toda tá horrorosa de novo e a gente não consegue entender o que... O nome do filme é Record. Nenhum dos nomes tem nada a ver. Fazer um acerto de contas com o filho da puta que resolveu fazer uma continuação de Corra que a Polícia Vem Aí. Ah, filho da puta. Cara, não tem como, cara. Podia ser um remédio. Podia ser muito pior. Cara, não. Ai, então, merda, essa filha. Você não tá entendendo, Roger? Ed Helms vai ser o Frank Debris. Cara, podia ser qualquer um, a questão não é essa. A questão é que, como é que a polícia vem aí, é aquele humor autentista. Outro dia, na madrugada dessa, eu tava vendo o Locadinho de Polícia 1. Tá. O 1. Não tinha nem o Zed ainda. Era o 1. Tá, isso. Era piada de gay, piada de preto, peitinhos a... Porque teve um luau na praia, peitinhos a Vera. Entendeu? Era outro esquema. Corre que a polícia vem aí também. Porra, tem uma piada lá do cara caindo na escadaria do estádio e tal. É um humor que não se faz hoje. É um humor que hoje. Não, na verdade, eu discordo prontamente do senhor. Primeiro porque. Ah, é? Assiste até aperta o centro do produto sumiu. Peraí. Deixa o filho da puta, eu fiquei primeiro. Manda ele a puta que eu pariu. Primeiro porque o primeiro é de 88, os outros são de 90, então não é necessariamente 80. Ah, não. O problema... O estilo é 80. Não, o problema, Inferno, é o seguinte, é que na verdade, esse estilo de comédia mais nonsense perdeu-se a mão depois, ninguém mais conseguiu acertar a mão. O próprio Leslie Nielsen fez umas comédias desse nível que são uma bosta, entendeu? Mr. Magoo é uma merda, cara. Mas Drácula morto, mas fez é maneiro. Qual? Não é um cara, não é não, não é não. Drácula, não é não. Mais feliz que você. Não é. Eu assisti quando saiu, aí eu fui assistir esses dias. Cara, eu não aguentei 15 minutos. É aquele do cérebro? Ah, eu acho que não. Que o cérebro da mulher dele tá no vidro, ele anda com o cérebro pra cima e pra baixo? Cara, sabe o que é a história do Drácula? O lance, cara, assim, eu vejo isso. Não sei, é uma coisa que o pessoal tenta fazer e não consegue. Como é que a polícia vem aí? Algum de vocês, quando era moleque, leu Mortadela e Salaminho? Sim, claro. Sim, como é que a polícia vem aí? É uma HQ do Mortadela e Salaminho. Você não tem tempo de respirar, cara. Cada frame da tela tem uma gaguinha, sacou? Tem uma piadinha. E são todas muito boas. Mas aí, mais um motivo. Então, quais são as tentativas de fazer uma coisa similar, Inferno? São esses filmes dos irmãos. Todo mundo em pânico. A questão hoje. A questão hoje é que os filmes são filmes for dummies, é filme pra burro. O que acontece? O filme tem que ser muito explicadinho, a coisa tem que ser muito óbvia. é o cara dando uma martelada na cabeça e em off o cara falando, fulano está dando uma martelada na cabeça, para não separar nenhuma dúvida. É filme pra retardado. É isso que enche o cinema hoje. Um filme desse estilo, de piadas uma atrás da outra, como o Gene Wilder fazia, Leslie Nielsen, enfim, a porrada deles fazia década de 70, década de 80, hoje em dia já não tem mais esse apelo. Por quê? As piadas são muito rápidas, o nego não entende. O nego não tem capacidade de abstração, de entender, de sacar. Então o nego fica bolado. Se não for pegar piada de peito, o cara não entende, isso é verdade. Sério, cara, hoje em dia tem que ser tudo muito explicadinho. Hoje em dia, eu não sei se as pessoas estão mais burras, provavelmente sim, até porque eu desconfio muito da humanidade. As pessoas estão mais burras, ou os filmes que alimentam a burrice das pessoas, mas de qualquer forma, os filmes hoje estão estúpidos, sabe? Autoexplicativo demais. Então você tem que ter um tempo entre uma piada e outra pra você conseguir explicar a piada, pra ninguém conseguir rir, senão o amigo não entende. Cara, hoje em dia as coisas são tão assim que imbecis, que até diretores que tem histórias que tem mais cabeça pensando, deixar o público imaginar, estão entrando na coisa da autoexplicação. Que coisa mais autoexplicativa que aquela porra daquele final do The Dark Knight vai foi o Christopher Nolan. O cara fez amnésia. Filme completamente que você parava pra pensar como se estivesse lendo uma prova de vestibular. Aí de repente você tem aquele final que é literalmente o mingauzinho mastigado da criança, vai tomar no cu, pô. Aí você tem até umas exceções, né? Se Beber Não Case, foi um, né? Foi uma exceção à regra. Mas a regra é essa, cara. É filme, sabe, pra retardado. É aquele cara que vai no cinema pra se entupir de pipoca e guaraná. Mas vai quando o filme acaba. E aí, o filme foi sobre o quê? Porra, não lembro. Sabe qual é o medo desse filme, perto? Ele tá limpo desse filme dos irmãos lá. É irmão do quê mesmo, não? É, irmão Wayne, ó. São aqueles quatro irmãos. É, esse filme dos irmãos Wayne, sabe? Que é o não sei o que movie. Date movie, scary movie, epic movie. Uhum. Todo mundo em pânico, né? Aí teve uma cena em que o cara que tá fantasiado de pânico, ele é atropelado. Quando ele é atropelado a primeira vez, as pessoas não riram no cinema. Mas aí o carro atropela de novo, aí as pessoas riram. As pessoas só acharam... É sério, as pessoas só acharam graça quando ele foi atropelado na segunda ou na terceira vez. Porque elas viram que aquilo era humorístico. Na primeira vez eles ficaram meio que, caralho, o cara foi do outro lado. Ah não, ele foi de novo. Entendeu? É fica retardado. Enfim, o Ed Helms, pra quem não sabe, o Ed Helms é aquele cara que faz a tatuagem no, na cara e dá o buraquinho pro traveco, tá? No Se Beber Num Caso. Ele pode até ser engraçado, cara, mas não, velho. Não, ele não é o Frank Drebin, numa boa. Vocês não deveriam ser movidos sem isso. Nunca serão. É mais negócio assistir o seriado, que eu esqueci o nome, do que... sei lá, fiquei triste. É o negócio de assistir o... Ô, Léo, sim. E se fosse o Steve Martin? O Steve Martin é um merda, cara. Ele nunca... Ele só é parecido fisicamente com o Leslie Nielsen, mas para por aí. Cara, eu não acho ele merda, eu gosto de filmes dele. Só gosto de filme dele. Aquele Rockstar, que é uma versão atual de Serra Mão de Guerreira. Só isso. Cara, Roxane e uma cena, só uma, de aquele que ele... Do xingamento, que ele começa a falar todos os xingamentos e todas as sacanagens que já fizeram com ele mesmo. Não, que um cara começa a sacanear, ele desafia o cara. Não, você é engraçadão, faz uma piada comigo. Aí o cara faz uma piada, ele diz, isso é o melhor que você pode fazer. Daí ele começa a mandar um monte, uma atrás da outra. Saca? Ah, o excêntrico, assim, ah, o erótico, não sei o que. E nada me tira da cabeça é que aquilo, se não foi improviso, foi ele que escreveu, cara. Aquela cena de foto. Improvisada, aquela cena que já falou que foi improviso. E é engraçado que ele manda assim, tipo, você quer realmente saber como é que você pode sacanear um cara no YouTube? É assim, ele começa a falar todos os tipos de sacanagens que poderiam ser ditas pra ele mesmo. Aquela cena é muito foda, mano. Eu gostei do filme que ele fez com a Queen Latifah, aquele filme foi engraçado. Mas tem aquele filme também com o... Cara, com o Alfred, como é que é o nome dele? O... Michael Caine? O... Alô, vocês estão aí? Estão aí? Não tô ouvindo vocês. Ah, tá. Como é que é o nome do Alfred? Michael Caine. Michael Caine, isso. Tem um filme que ele fez com o Michael Caine, é, Os Safados. Vocês já viram ou não? Sei como que é, mas não vi não. Mano, cara, eu não acho esse filme engraçado, cara. Eu não consigo achar graça nele. Ele é um cara, pode ser até um bom ator, alguma coisa, mas como comediante eu não acho ele engraçado não, cara. Eu acho ele bem escada. Ele faz uma boa escada. É, concordo. Por exemplo, o filme que eu vi com a Queen Latifah, a graça era a Queen Latifah, que é aquela negona com os peitos enormes e tal. Ele fazia uma boa escada pra ela. Eles fizeram uma boa dupla, assim, mas ela era engraçada. Ele dava a deixa pra ela entrar e fazer a graça. Ele é um bom Dedé. É. Ele é um Dedé, boa analogia. Ele é um Dedé melhor, assim. Ele é um Dedé que, de vez em quando, ele tem momentos. Ele é um superior Dedé. É. Ele tem os momentos, assim, que nem esse do xingamento do sempre. É um Dedé Ultimate. Bom, galera, todo mundo concorda que vai ser uma merda esse filme, né? Não tem nem o que esperar. É, faço questão de não ver. Absurda de assunto, e vamos falar rapidinho do Globo de Ouro, quem ganhou, quem não ganhou. Na verdade, nenhum de vocês, assim como eu, nenhum de vocês assistiu porra nenhuma do Globo de Ouro, mas dá pra gente falar de série, pelo menos. Então vamos falar, eu vou passar rapidinho as categorias e a gente vai, se a gente tiver algo a dizer, a gente comenta, beleza? Melhor filme de drama ganhou o tal 12 anos de escravidão, contra Capitão Phillips, Gravidade, Filomena e Rush, do Limite da Emoção. Alguém assistiu pelo menos Gravidade? Eu acho que Gravidade mereceu, né? Gravidade me fez segurar na cadeira do cinema. É foda mesmo? Pra caralho. Eu acho Gravidade que Gravidade vai ganhar um Oscar. Penso pra caralho aquele filme. Tem momentos que não tem trilha sonora. Cara, essa mulher vai ganhar mais prêmio, cara. Puta que pariu, que linda. Seria a Sandra Bullock ganhando o Oscar. Não, tá tão lambendo demais esse filme. É, e é bem isso, meu filme. Demais. Também eu não assisti, não vou assistir, até porque esse é o típico filme que ele tem que ser assistido no cinema, né, cara? O 12 anos de solidão ainda não estreou no Brasil, mas também falaram que é muito bom. Escravidão, pô. É, escravidão. É, o negão que consegue dar a liberdade, ele sequestrou ele vira escravo de novo. Se fudeu. Bom, melhor filme, comédia ou musical? Por que tem disso? Por que comédia ou musical? Que merda de categoria. Ué, Disney tem várias comédias musicais. Não, porque o negócio é tão chato, a premiação era tão chata que eles condensaram. Porra, prêmio com a comédia, prêmio com o musical, senão as coisas todo mundo dormia. Então junto os dois num filme só. E um filme de ação, entra onde? Um filme de terror. Seu cu. Robin, você me mandou tomar no cu? Não entra na cu, é puta da. Ganhou o Ganhou a merda você também, seu bosta. Que isso, Dedé? Bom, ganhou de... Cadê? Ganhou o Capaz, que se eu não me engano é o que tem a... Como é que chama? A Jennifer Lawrence, a delicinha. E ela tá sendo cortada pra ganhar o Oscar de novo, como assim pode roubar. Cara, essa mulher vai ganhar tudo, velho. A internet adora essa mulher. E ela é foda, cara. Eu acho ela sensacional. A postura é muito foda. Ela é foda, cara. Eu vi um gif dela no Globo de Ouro, ela fazendo um fotobomb. Aquela pessoa que tá linda. É, eu vi também. Ela solicitou na minha entrevista, ela chega atrás pra fazer uma porrada de palhaçada. O que você fala, inferno dela? Ela é foda até quando tropeça na escadaria da academia, né? É. Não, cara, ela é uma mulher, cara, que ela tem um nível muito saudável de escrotidão, assim. Aham, ela sabe rir de si mesma, isso é muito legal. É, cara, ela é muito faz merda que ela fala, ela, cara. Ela não se leva a sério nos momentos corretos. É, cara, tipo, teve uma... Foi uma das premieres aí, acho que foi do Jogos Vorazes, que tava o cara que o Galanzinho faz parte com ela, o cara tava dando uma entrevista, acho que na entrada, pra primeira, e ela tava passando, né, atrás dela, passou atrás dela, assim, ele no meio da entrevista perguntou, e aquela sua, como seria o termo? Ela usa rush, cara, é tipo, tipo uma coceira nas partes, sabe? Tipo, aquela tua herpes já tá curada, ficou legal, e saiu andando, saca? No meio tem que ter do cara. Então ela é cheia dessas. Essa mulher é sensacional. E ela é fantástica, cara. Eu tô vendo um gifzinho dela dando uma trotadinha, dando uma corridinha pra entrar não sei onde, com as peitões avançando. Ela é sensacional. Ela fez um filme com aquele cara do Se Beber no Caso também, que é ótimo, que ela faz uma viciada em sexo e o cara faz uma alcoólatra viciada em remédio e recuperação. Esse filme é muito legal. Que legal. E ela é a Mística Nova, né? Sim, é. Muito é a Mística Nova. Muito bom. Eu acho ela melhor do que a Zoe de Chanel. Pronto, falei. Eu também acho. Bom, mas vamos lá. Alguém assistiu o Lobo de Wall Street? Ah, não. É, mas... Com o DiCaprio, né? Isso. Não. Tá, então que morram todos. Melhor ator de drama ganhou Matthew McConaughey com o Clube de Compra Dallas, que eu não faço a menor ideia do que seja esse filme. Eu acho ele um ator tão meia boca, cara. Não, cara, ele é um bom ator. Eu vi um filme com ele, We Are Marshall, Nós Somos Marshall, que é a história real de um time de futebol americano universitário. Eu sou fanático do futebol americano, então tudo que pinta sobre futebol americano eu quero ver. E eu vi esse filme, a história é real. Eles estavam no meio do campeonato, perto de disputar as finais, só que eles foram para uma cidade jogar e estava nevando, o avião perdeu o controle, explodiu no morro e matou todo o time de futebol da universidade. Foi assim, um drama, porque é uma cidade pequena, né? A cidade vivia em função da universidade, e o orgulho da universidade não era seus alunos, era o time de futebol. Nos Estados Unidos tem muita felicidade que é assim, o ensino é uma merda, mas o time de futebol é maravilhoso, né? E o que acontece? A cidade ficou com trauma, né? E pessoal, ninguém queria assumir o que restou do time, né? Aí chamaram um cara do outro lado do país, né? O cara assumiu e era o Matt McConaughey. É esse cara aí. E ele é um puta ator, cara. Ele procurando dar vida pro time, procurando dar incentivo, ao mesmo tempo sofrendo com o sofrimento da cidade inteira. Assim, ele é um bom ator, sim. E nesse filme, Clube de Compras Dallas, ele faz um soro positivo. O cara é tipo Bale, né, cara? Ele emagreceu 30 quilos, assim, e aquela coisa vai definhando à medida que o filme vai progredindo, né? Ele é um puta ator, sim. Ele não é meia boca, não. Dá meia boca. Eu só tenho... Ah, cala a boca. Falei pra você não dirigir a sua... Que não isso? Não dirigir-se a mim. Que isso? Eu assisti muito filme de comédia romântica dele. Eu acho que é por isso que eu fico meio com o pé atrás, assim. É aquilo, né, cara? O cara faz a falta nós trocados, mas quando ele é exigido, ele responde. Bom, vamos lá. Melhor atriz de drama ganhou a tal da Kate Blanchett com Blue Jasmine. Não faço a menor ideia do que seja. Ganhou da Sandra Bullock com Gravidade. E ganhou da Kate Winslet, cara. Kate Winslet faz filme ainda, velho. Essa mulher ainda existe. É aquela gorda do Titanic? É. Eu pensei que ela tivesse afundado com o navio. Cara, mas deve ter 300 anos já. Enfim, melhor ator de comédia musical, o DiCaprio ganhou com o Lobo de Wall Street. Ele ganhou do Christian Bale em Trapaça, do Bruce Dern em Nebraska, do Oscar Isaac em Inside Lewis Davis, Balada de um Homem Comum, e Joaquin Phoenix com ela. Ou seja, não faço a menor ideia do que seja esses filmes. Alguém sabe? Eu acho que o Joaquin Phoenix perdeu é muito bom, porque ele é um hipster igual o Moe. E hipster tem mais que se fuder sempre. Eu nem sei quem é Joaquin Phoenix. Eu fiz um post sobre, falava sobre ele, agora eu esqueci o que era. Ah, melhor atriz de comédia musical ganhou a Amy Adams com Trapaça. Trapaça, imagina que seja uma comédia mesmo, né? É, Amy Adams, pra quem não sabe, é a Lois Lane. É, então, porque tem uma mulher galhofeira. Ela tá feitinha quase fora, né? Muito bom. Outros filmes, né? Depois da Meia-Noite, Transitar, Procura de Amor. Procura de Amor, meu irmão, claro, uma banha. Melhor coadjuvante, Jared de Leto. Clube de Compra Dallas, não faço mais que você deve. Cara, esse cara é cantor, pô. Não, ele tem uma banda, mas também atua, aliás, é um puta ator. Ele é o vocalista do Tony Seconds to Mars. Exato. Mas ele esteve no Brasil recentemente, ele esteve no Rock in Rio, né? Uhum. Mas ele é ator também, é um bom ator. Ele ganhou do Bradley Cooper, também estava no Trapaça. A atriz coadjuvante, a delícia da Jennifer Lawrence, ganhou também do Trapaça. Ganhou da Julia Roberts, chupa Julia Roberts, sua magrela. Orelhuda. Melhor diretor, o Cuarón ganhou com Gravidade, sempre é merecido, né, cara? Todo mundo tá falando que o filme é do caralho. Uhum. Melhor roteiro, foda-se. Melhor filme estrangeiro, foda-se. Até o filme do Irã, cara. Até o filme da Dinamarca, meu Deus. É. Só não tem no Brasil, né? Que merda. Cara, no Brasil tem uma animação aí que tá concorrendo a Oscar e o caralho. Ah, é? Não, é pré-candidato, Rafa. Né? É pré-candidato. Quem vai concorrer? É, não vai concorrer, não. O YouTube ganhou o melhor cantor original pro filme do Mandela, melhor trilha original, foda-se. Melhor animação, Frozen, ganhou de meu foto favorito do Zelda Game Sport. Ah, mas Frozen é mais foda mesmo. Frozen, cara, é aquilo. É um filme Disney. Tem a marca Disney. Você vê aquilo e é um filme Disney. Mas que tenta se modernizar. É aquilo. Eles tinham fados. O Paquiderme deu um passo adiante. Né? Uh-huh. É. Por quê? É, a princesinha. Primeiro que você acha que ela se apaixona pelo príncipe, mas o príncipe é um safado. É um canalha. Olha o spoiler. Ah, agora é spoiler mesmo. E segundo, o amor verdadeiro que ela acha no filme não é pelo amor dela. Casal. É pela irmã. Então é aquilo, a menina é descolada. A menina deu uns beijos na boca em um, mas ficou com o outro. E o lance dela, o verdadeiro amor dela não é pelo cara, é pela irmã. Quer dizer, o homem ficou no papel secundário. A menina é toda descolada, toda, né, com iniciativa e tal. É um filme de mulherzinha pra frentex. Entendi. É um filme de menininha que dá pros menininhos assistirem sem pegar muito mal. É moderno. Não, é a mesma pegada do Enrolado. Não é esse filme que o Zé Bezerra e a Enrolada lá aparecem? Hein? Não é nesse filme que o Zé Bezerra e a Enrolada aparecem? Na tela do casamento eles aparecem, no início. Quando só ela de costas, né? Sai correndo, eles aparecem assim, meio que de relance. Mas, tipo, são nitidamente eles, assim. Dá pra perceber que é os dois. Quem viu Enrolado vai reconhecer a Rapunzel quando ela corta os cabelos. Fica daquela forma, cabelinho pequenininho e castanho, não aquele louro gigante. Muito bom. TV, aqui sem estresse, hein? Breaking Bad é melhor série de TV de drama, melhor que House of Cards? Breaking Bad é melhor do que A Vida. É, então tá bom. Respondido? Próximo. Não tem o que discutir aqui, porra. É, cara. Se depender de House of Cards. Cara, não tem. House of Cards é bom, é excelente. É uma série maravilhosa, assim. Não percam, assistam mesmo, porque é foda. É, mostra as entranhas da política sem pudores e coisas que você sabe que acontecem na vida real, sabe? É sinistro. Assim, a perspicácia do deputado, que agora eu esqueci o nome, ele é tão astuto, mas ele é tão centrado em si mesmo. Tudo que ele faz é pra si, cara. Ele passa por cima de todo mundo, mas sempre com um sorriso no rosto. É que é o tipo do cara que te fode te beijando, entendeu? Ele é foda. Não é à toa que o pôster da segunda temporada é ele na cadeira do Lincoln com as mãos sangrando, porque até assassinato ele se envolve pra poder conseguir o que ele quer. É foda, a série é foda. Agora, Breaking Bad, cara, é outro nível. Breaking Bad chegou no Nirvana das séries. Então, imagino que isso também não discorda que o Bryan Cranston sempre tenha ganho o melhor ator do Kevin Spacey, né? Dadá, para de respirar no microfone, Dadá. Meu microfone tá falhando, como é que sou eu? Tá piscando quando fica... Não sou eu, não. Alguém discorda do Walter White ter ganho o melhor ator? Não, né? Cara, Breaking Bad foi perfeita, cara. Foi do início ao fim. Eles conseguiram fazer 5 temporadas perfeitas. Bom, mas Robin Wright ganhou, de House of Cards ganhou o melhor atriz. E ela é linda, cara. É uma coroa... Porra. Robin Wright é a mulher do Kevin Spacey? É, cara. Ela faz a... Ela é dona de uma ONG que leva água pra os rincões da África, né? Mas também é outra que bota os interesses pessoais acima de tudo. Inclusive, ela trai o marido. Não só trai sexualmente, mas trai também nos negócios, porque ela só pensa em si também. Ótimo, caiu. O preto caiu. Tem que ser o preto pra fuder tudo, né? Enfim. E ela é uma coroa, assim, mas com uma classe, uma elegância e... super bem no, na série também. Mereceu. Ela é melhor atriz do que a Skyler, com certeza. Skyler de Breaking Bad. Alguém sabe o que é Brooklyn Nine-Nine, que ganhou de The Big Bang Theory, Girls, Modern Family? Faço a menor ideia. Cara, eu não sei o que é, mas eu concordo que ganhou de Parks and Recreation. Porque, cara, que série chata, cara. Que merda, sério. Eu acho legalzinha. Velho, sabe como eu fui atrás dessa série? Eu vi tanta piada da internet, do YouTube lá, esqueci o nome lá do chefe dele, que é um cara meio pronto, e umas piadas bem sacadas, assim, tipo, tem uma que ele vai no ele tá no foi, ele vai tomar café da manhã, não sei onde, ele vira pra pessoa, pra atendente lá, e fala, por favor, né, me traga todo o bacon, ah, o que o senhor quer? Eu quero que me traga todo o bacon, todos os ovos que você tem. E ela tá dizendo, pô, desculpa, deixa eu te chamar, só pra ver se claro, eu não disse traga muitos ovos, eu disse, traga todos os ovos de todo o bacon. Daí eu fui vendo essa piadinha e eu falei, porra, deve ser legal, né, cara? Vou atrás. Eu conheci How I Met Your Mother assim, vendo um monte de piadinha lá pro frente do bar, e falei, porra, deve ser legal, vou atrás. Cara, que merda, sério. Eu achei muito chato. Cara, Saturday Night Live, é o pessoal do Saturday Night Live, Amy Poehler, enfim, é Saturday Night Live. Quem gosta de Saturday Night Live vai gostar de Parks and Recreation, quem não gosta, passe longe. Ah, eu passei longe mesmo. E eu gosto de Saturday Night Live, mas esse eu acho uma merda. Melhor ator de série TV, blá blá blá blá blá blá. Andy Samberg ganhou com esse tal de Brooklyn Nine-Nine. Ganhou de nego do Big Bang Theory. Ganhou do Michael J. Fox, cara, que absurdo. Ele ganhou do Michael J. Fox no The Michael J. Fox Show. Sacanagem. Pô, só o Michael J. Fox tá lá tremendo na tela e já devia ganhar. E fazendo piada disso, hein? Que é mais foda ainda. Cara, ele é foda, velho. Melhor atriz de comédia, Amy Poehler de Parks and Recreation. Por que que ela ganhou? É uma foda. Ah, essa série é tão chata, mano. Olha lá, isso é! Essa série é uma merda. Ele faz piada com o estagiário, cara. Isso é legal. Melhor minissérie com... Minha vida é com Liberace, não faço ideia do que seja. Liberace era um pianista viado. O Michael Douglas, né? A pianista viado é redundância, né? Tudo bem. Aliás, o Michael Douglas ganhou melhor a série nessa. Ganhou do Idris Elba. Ganhou do Al Pacino, cara. Foda-se. É, Al Pacino é outro também que entrou na zona de conforto há uns 30 anos. Ele interpreta o mesmo personagem também, né? Enfim, melhor atriz de filme minissérie, foda-se. Não tem nada relevante que alguém tenha assistido. Coadjuvante também não. Coadjuvante também não. Woody Allen ganhou o prêmio Cecil B. DeMille. Provando que esse pedófilo incestuoso compensa. E acho que é isso. E é isso, não tem mais nada relevante. A única coisa que eu quero ressaltar de novo é que a Jennifer Lawrence é fantástica e eu ia nela muito fácil. E o Michael Douglas ganhou o prêmio também, né? Já que a gente tava falando dele no começo, ele também ganhou um prêmio. Melhor ator em filme pra TV, né? Por aquele que minha com o Liberace. Isso, mas eu já falei, tá? Então o senhor não me interrompa, porque o senhor está sendo mal educado. Porra, Dudu. Senhores, já falei, não dirija sua palavra minha. Porra, Didi. Calem a boca dois, porque é hora das configurações finais. Comentem se vocês quiserem comentar mais alguma coisa que aconteceu essa semana. Ou sobre os filmes que a gente falou, ou sobre o Globo de Ouro. Começando com o cara que mais falou nesse podcast, que foi o Maginho. Tá aqui. Sucinto, muito preciso, concordo, Marquinho. Obrigado pela sua participação incrível. Inferno. Falaram o quê? Tem filmes legais que vão passar agora. Tem o filme de dinossauro que é bem legal, que vai estrear agora no cinema. Procurem saber, pra quem gosta, principalmente. Ah, Caminho com o Dinossauro é legal, cara. Pô, muito bem feito, hein? Muito bem feito, sim. Muito bem feito, cara. É lindo, cara. Eu vi no 3D, pô, né? O Celeste com dinossauros, porra. Ah, cara, é pela beleza. Você não vai procurar um roteiro, cara. Você não vai procurar uma história. É pela qualidade, Rafa. É. Cara, visualmente falando, é impecável. Mas, sim, porra. Mas é que tá. Pra quem curte animação, é fantástico. Entendeu? Só isso basta. Pela animação, vale a pena. Frozen também tá aí rolando. É um filminho legal. Assistam, principalmente se levem sua criancinha. E não precisa chorar no final, porque ela acha o verdadeiro que é a irmã. Né? Escolher isso mesmo. O que tá passando mais no cinema? Se beber no caso... Bebê no caso não, aquele filme nacional do Gordo, do Leandro Hassum, é uma merda de filme padrão. Já o Inferno, é uma bosta mesmo? É filme padrão Globo de qualidade, né, cara? Eu vou no cinema com a menininha e eu não tô a fim de querer esse filme não, cara. Quem, sua filha? Mas, não, senhor. Eu vou... Menininha, porra, sua filha. Vou com a menina no cinema, mas eu não quero assistir. Deixa a vida secreta, a ficção, dá pra lá. Dudu é Tati de novo. Dudu, o senhor? Cara, pô, o Inferno já falou a maioria dos filmes bons. Ajuste de contas, né? Cara, com os velhos lá se pegando esporrada. Não. Nada de Stallone e De Niro. Eu vi sua tetinha balançando, parece um peitinho, que é um sutiã. Ó, tem uma animação do Tarzan que tá pra estrear aí. Tem. Mas eu recomendo porque ela vai ser dublada por artistas da Globo. Então, eu dei uma olhada no trailer quando eu fiz a Frozen. Caralho, a dublagem ficou muito ruim. Muito ruim, né, cara? Eu também não gostei, não. Tentem procurar uma cópia legendada. Falou da necessidade do povo de ser machinado, principalmente no Brasil, o povo não gosta de ler. Mas procurem. Fora isso, não tem muita coisa que recomendar, não. Esse filme do Tarzan tem um problema, rapidinho, né? Esse filme do Tarzan tem um problema, ele estupra a obra original, porque o Tarzan, ele, os pais morrem, né? Ele é resgatado pelos gorilas quando bebê, aí tem a questão do instinto maternal. No desenho, não, ele já é uma criancinha. Ah, e não é os pais morreram numa naufrágio, não. Morreram numa queda de helicóptero. Ele já é uma criancinha, quer dizer, uma criancinha, o gorila estraçalhar. A questão do bebê é ter o instinto maternal, mas, porra, uma criancinha, o gorila não ia salvar a férias do moleque, não. Tá bom, chega, Dadá. O Inferno falou de filme brasileiro. Não, alguém falou de filme brasileiro, que é ruim, não sei o quê. Foi eu, mas você brasileiro não quer falar comigo, então não vou dizer que sou eu. Então, Léo, como eu estava dizendo... eu assisti, cara, um filme brasileiro, que é muito legal, Meu Passado Me Condena. Cara, é um filme muito bom, cara, é muito bom o filme. A série é muito engraçada. E o filme é muito bacana, cara. Vale muito a pena assistir, assim. E eu não sei o que tô esperando ano que vem. Eu tô com medo dessas coisas que vem ano que vem, cara. Tem muita coisa ruim, então não quero recomendar nada, não. Vai que... Isso aí. É, concordo plenamente. Acho que tá tudo uma merda. Acho que nada presta. As duas coisas boas virão, que é o Godzilla e o Mega Shark versus Mecha Shark. São os filmes do ano. Cara, vai ter Sharknado 2. Sim, Sharknado 2, verdade, bem lembrado. E isso é filme, são seus buchas. Então, meus queridos leitores, cliquem aí nos... Ó, você quer comprar três filmes em alta definição por R$59,90? Submarino. Clique aí no banner à direita do site e você vai poder comprar. Consoles e games, aperte o botão e encontre tudo que você precisa jogar. Submarino.com. Entre no Facebook, o Facebook do Baile é legal, nós somos legais, nós somos curtíveis, então vá lá, curta se você ainda não curtiu. Seja como outras 1.883 pessoas e curta o Baile dos Enxutos. Também mande e-mails pra gente. Qual que é o e-mail do Baile, Dará? Bailedosenxutos@gmail.com. Obrigado, cala a boca. Mande e-mails pra gente, mandem resenhas, mandem perguntas, mandem piadinhas, mandem suas contas bancárias com a senha. Mandem dinheiro, mandem o que for pra gente. Vocês devem estar, a essa altura, devem estar se acostumando aí com o nosso fantástico novo layout. Então você pode seguir nós, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Google+, quanto no feed do EnxutoCast. E aguardem, porque logo logo teremos o feed do iTunes. Sim, nós nos rendemos MacPags, que nem o Beado Bicho do Feed. E agora vocês podem ouvir a gente sem ficar encher o saco. Ouvimos vocês, nós escutamos o que vocês falam. Exatamente, porque vocês são importantes para nós, leitores. Nós ouvimos as suas requisições e atendemos vocês, tá? E se o site der pau, manda e-mail pro Nicola. Isso, a culpa é toda do Marim. Ele que é ocupado por deixar tudo funcionando e caindo, e funcionando e caindo. Porque, como sempre, a culpa tem que ser de algum coisa. A culpa é estagiário, né? Tipo, ele tá duplamente errado. Tô fodido. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Piranha Conta também é um ótimo filme. Boa! Dá de mal comigo. Tá bom, chega! Acabou o podcast. Quarta-feira é o meio da semana. Eu só vou com quem me chama pra tomar cuba na jarra.